Tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a Ti. Com o coração cheio de amor, declaro que Tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer, me amou, cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser. Te amo, Jesus.